Este fim de semana vai ser muito especial. No sábado, vou sair com o meu namorado e vamos visitar a avó dele, que vai fazer 70 anos. É uma festa com toda a família. E no domingo não vou fazer nada, só relaxar. Este fim de semana vai ser terrível. Na próxima terça-feira vou fazer um exame de matemática. Eu não gosto de matemática, mas eu preciso ter boa nota no exame. E por isso, neste fim de semana eu vou estudar. Mas no sábado à noite eu vou ver o jogo de futebol na televisão. Nós vamos a um concerto e depois ainda vamos à discoteca. Nós vamos voltar muito tarde para casa. No domingo eu vou dormir a manhã toda e depois à tarde eu vou trabalhar. Bom fim de semana para todos!